Piel canela, Víctor Piñero, apágame la vela. La historia pertenece a quien la cuenta, vocé. Pra mí me coisa de novela. Fluyo por los mares como un pez espada. Secreto en la puñalada. A mi espalda el apoyo de la nacional. Rango, Aureliano, soy el general. Mompocina, noche oscura. Una pirueta, una figura. Toda la maldad me la cura. Claro de luz, claro de luna. Mompocina, noche oscura. Hey, una pirueta, una figura. Toda la maldad me la cura. Claro de luz, claro de luna. Já caiu a noite escura. Traz uma cachaça pra essa noite escura. Eu quero essa cura, eu quero essa cura. Eu quero essa cura, eu quero essa cura. E essa chuva, chuva. Eu que sou a praga e também sou a cura. Traz uma cachaça pra essa noite escura. Traz algo gelado pro calor que dura. Essa doçura, minha cura. Esse mel arranca sua amargura. Não jogue jamais contra.